Visual, estabilizou no localizador com a 10, o SAM 3894. Ente, completando o procedimento LS X-Ray, SAM Torre 11895, TAM 3894. 3894. Web 6720, decolar 202, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208, boa. Controle 6720, boa. 720, boa noite, contato radar, mantenha perfil da saída da EL, suba e mantenha 360. 360, pode falar da EL, da presente? Estimação, reporte baixar travado. Será. Para a torre. Guardião 02, autorizado. Guardião 02, informe o término do táxi. Baixou e travou, 8194. TAM 3894, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 07 nós, QNH 10018. Vive pouso, 894. No 26185, alterna no 2545. Trip 54 no 5, serviço radar terminado, a 49 milhas sudoeste do Verde Salvador, chame Ilhéus em 120 decima 1. Tango Golf, Mike Alpha, ciência, aguarde transferência. Mike Alpha. Adião 02, ciência. Tango Golf, Mike Alfa, para ingresso no circuito, chame Torre 11895. 1895, grato, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, é o Papatango Golf, Mike Alfa. Papatango Golf, Mike Alfa, repórter 3 milhas da 17. Chamar 3 milhas da 17, Golf, Mike Alfa. TAM 3894 no solo ao 06, livre direita, chame solo na frequência 121 decimal 9. Livre direita, 219 solo, TAM 3894, boa. Salvador, boa noite, é o TAM 3894, livrou. Salvador, boa noite, Salvador, Vou posição toque, desce para 4.018. Toque, 4.000, vamos lá. Que Alfa Liverpool, zona 7. Mi 18, no 018, 2000 pés, autorizado LA. Mi 18, 2000, Golf Mike Alpha 3 milhas. Golf Mike Alpha, autorizado pouso, pistão na 7. Vento 140 graus, 08 nós, que legal na 08. Mike Alpha, acompanha. Chama agora Recife, 251, não termo 3325, 6720. 251, 3325, Golf Mike Alpha, confirme a parte de estacionamento. Golf Mike Alpha no solo aos 1 a 0, autorizado a livrar à direita, reporte no 45, livra na frequência. Austrália 2733, voltou, você quer confirmar a frequência da torre? Confirmo 118.95, 2733. Ok, 118.95, 2733. Boa noite, Austrália 2733. Ló, do ERS, passou o Dona. Austrália 2733, confirme baixar a travada. 3, fixo. Austrália 2733, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 07 nós, QNH 10018. Livre pouso, pista 10, 2733. Corrigindo, livre decolagem da presente, vento 150 graus, 8 nós. Pronto, Santana, pronto, 3897. Fora do solo, Curaçu, Guardião 02. Guardião 02, decola aos 1-8, chame agora o controle no 20, décima 8. Controle de Salvador, 20, décima 8, Guardião 02. 3897, Alima, sem cabeceira no 0. Alima, pista 10, está 3897. Força aérea 2733, liberou a pista? Liberou, outro passo. Ciente, livre frequência. São 3897, ao alinhar, tem livre decolagem. Vento no 50 graus, 89. Ao alinhar, está autorizando a decolagem, TAM 3897. Gol no 567, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, gol 567. Sobe 340, saída da El, vigilante. Da El, pode voar direto, da El? Autorizado. No 567, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140 graus, 08 nós, quem negar 1008. Estabilizado, Romeu, Romeu Golf. Romeu Golf chama a torre agora, 118, 95. 395, obrigado. Romeu, Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf, confirma intenções de pouso. Pista 10, 17. Será 17, cancela após sim, senhorita. Romeu, Romeu Golf, ciente, continue em aproximação, reporte 3 milhas da pista no 7. Reportar lá para o cancelamento do negócio. Gol em Salvador, gol na 601, pronto, pode ser a data, no 0, vai. Gol na 601, autorizado alinhar e manter, pista no 0. Ali manter, no 0, gol na 601. No 567, decolado aos 23, chame controle na sequência 120, decimal 8. 208, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 567, decola. Boa noite, no 567, sobe 360, saia da rua, vigilância. Sobe 360. Autorizado decolagem, pista 10, vento 140 graus, 079, QNH 108. Autorizado decolagem, 10, 0. Base para a final da 17, passado checado, Romeu, Romeu Golf. Romeu, Romeu Golf, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 079, QNH 10018. Celeiro, pouso 17, Romeu, Romeu Golf. No 601, decolado aos 26, chame controle na frequência 120, decimal 8. 208, no 601, na boa. Controle Salvador, gol no 601. No 601, sobe 360, Del, vigilância. 360, gente, no 601. Romeu, Romeu Golf no solo aos 27, confirme o parque de estacionamento. Romeu, Romeu Golf, sendo autorizado o backtrack, ingresso na Papá, reporte de vela frequência. Obrigada, estacionar frequência livre. Porta Pipoço. Dezoito, nove, sete. Tá precisando de desvio, Sofia? Possível. Pequeno desvio à direita, está de informação à frente. 3897. Após, é possível coordenar para o Edbridge? Após, voa Lida. Chama agora Recife. 1251, no termo 3325, 3897. 251, 3325, sete. Gol 1567, chama Recife agora. 1260, termo 288. Gol 1567. 9. Pode chamar agora, Torre, 118.95, Guardião 2. 118.95, grato.